Quando a tempestade vem, o mundo desaba. Quando o coração se quebra, a alma se cala. Eu sei que há um Deus que não me deixa só. Em meio à dor, Ele é meu maior farol. Eu posso chorar, posso até cair, mas em seus braços sempre vou me erguer. O seu amor é o que me faz seguir e acreditar que tudo vai vencer. Com Deus a dor não é para sempre. Seu amor cura o coração da gente. Ele transforma lágrimas em canção e traz paz pra alma em meio à aflição. Quando o silêncio grita e a fé enfraquece, quando o medo aperta e a força esmorece, eu lembro que o seu amor não falha e que a luz dele sempre me acompanha. Eu posso chorar, posso até cair, mas em seus braços sempre vou me erguer. O seu amor é o que me faz seguir e acreditar que tudo vai vencer. Com Deus a dor não é para sempre. Seu amor cura o coração da gente. Ele transforma lágrimas em canção e traz paz pra alma em meio a e a esperança parece acabar. Eu me lembro que Ele é fiel e que sua graça é meu manancial. Com Deus a dor não é para sempre. Seu amor cura o coração da gente. Ele transforma lágrimas em canção e traz paz pra alma em meio à aflição. Com Deus a dor não é para sempre. Sua luz renova nossa mente.